808, super restrito, pronto 320, enchimento de Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. Chame Recife, frequência 128.8 e alterna 1260, subindo restrito para o 320. 288.260, agora restrito 320, copiado 5808, bom dia, obrigado. Bom dia. Eco Tango Índia na frequência do solo. Informação em curso e a Golf, ok? A autorização na 118.95. 01, autorização com FIM 360 com você ou com o Sol, Jean? Nessa mesmo, está autorizado com FIM 360, peso Luno 6, decola da 10 direita, da Almeida Bridge, 119.8, 5135, tá 3201. 3201, está autorizado Belo Horizonte com FIM 360, nível peso Lumeiro, via decola da 90 com curva direita após da Almeida Bridge. 5135 e controle Salvador em 119.8, TAN 3201. 3201, chame pronto. Vou dar a pronto no 8, TAN 3201. Capitão Índia vai sair visual? O nível? Firma ativa, agora só instante cópia. Capitão Índia, cópia. 40 para Sierra Novembro e Mike Romeo autorizado, Golfinho 77, decola da 17 com curva à direita, coral. 119.8, 5131. Índia Universal, chame táxi. Ingresso e decolagem 1013, ajuste. Pina, qual? 130 com... Vento calmo. Vento calmo está livre ali ainda com a X-Wing. Estabilizado na RS, bom, no 99. 1995, chame torre 1895, até a mofa. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom livre pouso, vento calmo, pista 10. Livre pouso, bom dia, 995. Para 2000, informe no localizador. Descendo para 2000, informará no localizador, o voo 1804. Tango Índia, entra decolagem, entra decoral, suba para o 0-4-0. Obrigado, Índia. Lima, prossiga. Chame para ingresso e decolagem no 7. Direita Alfa Juliette, portão 612. Direita Alfa Juliette, portão 612, no 995. Tango Índia, está confirmando o Matoso 08195. 08185. 08185, qual o nome da localidade? Maraú, Guaranazama, Armata Renal. E o nome da localidade? Maraú, Maraú, Sierra November, Mike Romeo. Gente, Eco Tango Índia, Maraú. Portão 8, autorizado, chame o táxi 3201. É, Amará 3201, Sierra. Querido decolagem no 7, 110 graus, 4 norte. Torre, confirma a decolagem do Duque do Serra Lemar. Confirma o 54198, bom voo. Obrigado, 198. 30, Eco Tango Águia. Tem copiado o Eco Tango Águia. Revelado agora no 040. Controle, Salvador, Papão Beto do Serra Lemar, transfere. Para cancelamento e pouso e descido Eco Tango Águia. Controle Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, eu vou para o radar, vou para uma centena saída da El. Uma centena da El, Quilo Serra Lima. O 897, desça via para 2000, vai seguir tráfego da companhia, sua frente 8000. Via, ciente, está visual, obrigado. Muito bom dia, o Terra 3890, as condições do gentileza. Bom, 1804 está estabilizado no localizer, visual com campo. Torre 1895, tem um oposto. 1895, obrigado, 1804. Nenhuma, não estamos recebendo a pista. Afirmativo, vou verificar aqui o sistema, mas considero visual com 8000 visibilidade, a pista em UZA 10, a temperatura 28, ajuste 1014, o vento 080 com 4 nós, aguardo as instruções da FIS, vou verificar o equipamento. Sim, muito obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol 1804, estabilizado, visual com campo. 1804, livre pouso, pista 10, vento 080, 4 nós. Livre pouso na 10, gol 1804. Táxi, Otan 3201, 144 POB, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. O TAN está livre após o gol que estaciona no meia dúzia. Observe o tráfego até o ponto de espera está livre, 1014. Ok, visual com o 1094 até o ponto certo autorizado, tá? 3201. Tiago Jack 5722, formação hotel, no gate número 3 para Brasília, 320. 5722, afirmativo, recebeu a informação hotel. Aguarde cópia Brasília agora na frequência 1219 para autorização. 219. Reduza para aproximação, torre 1895. Sim, bom dia. Gente, aguarda a porta 5722. Aguardamos. Só o Torre Otan 3890 recebendo agora a informação aqui do hotel. Afirmativo, para cópia 1219. Sim, obrigado. Bom dia, gol 897, está na final visual. Décima pouso 0818, Zulu. Passão de pista livre. Aguarda. Cientista 3171 no livre acionamento na posição para o pushback vai chamar na frequência 121.9. Desta via para 2000, autorizado a final, o ajuste padrão. Desta via para 2000, autorizado procedimento, ajuste padrão, 135.7. Só confirmando, o ajuste agora é 1094. É, 1094, 135.7. 1.9. Liberando a direita, Maral Solos, 1219, o gol 1804. 795, identifique chegada a bom, desce para 060. Chegada bom, para o 060, gol 1795. Gol no 605, está reautorizado 50. 050. Certo, obrigado. Objeto 5722, pronto para cópia. Autorizado Brasília, 320, via peso Luno 7. Subida gole transição ao fito, curva à direita após a decolagem. 5156 é o código, 198 é o controle. Autorizado Brasília, 320, via peso Luno 7. Decolagem, gole ao fito, primeira curva à direita. Controle 198, transponder 5156, 722, cotejamento correto, chama para o pushback de saneamento. Maravilha. Então, autorizando 53, acione identificação autorizado, chegada bom. Desse mantenha o nível 070, ajuste no 094. 517, pode manter velocidade até Duno, 159? Autorizado. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, gol no 897. 897, bom dia, táxi Alfa, repartindo São Juliette. Não, pode Juliette, no 897. Então 3153, reduza para 270 nós. Quanto turista? 270. Decola o 04, controle 119, decimal 8 agora, bom voo. 98, boa semana. TAM 3201, transfere. TAM 3201, no contato radar na decolagem, voe Leda da presente, após Leda Bridge, submantém o nível 360. Leda Bridge, obrigado, 360, 3201. Kilo Serra Lima, desse mantém o nível 050. Confirma indicada. 2240. Luna 75, reduza para 240 nós, desce para nível 050, ajuste na 094. 7, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, vamos lá. Só 3153, desce mantém o nível 060. Romeu Quilo Serra Lima, esse é para altitude de tráfego, reporte passando 2.500 pés. TAM 3597, 2 milhas de marcador externo, complete aproximação e chame a torre, nono 8, decimal 95. Chama a torre, 2195, TAM 3597. Gol no 605, desce para 2.000 pés, o ajuste no 094. Autorizado elétrico de rei da pistola 0, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 605. TAM 3597, GLS, baixado travado. TAM 3597, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso na 1.0, o vento 1.00 graus com 0.42. Gente, livre pouso na 1.0, TAM 3597. 3153, desse mantém o nível 050. Ciente. São 3890, está autorizado Recife, 330, via Peruíque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5161 é o transponder, 198 é o controle. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Salve, Salvador, bom dia, está 3597, levou nossa escuta. Está 3597, prossegue ataque via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, está 3597. 0 graus com 04 nós. Livre, pose, gol da 60. Tango Índia, regra de voo modificada 0891, desça para 2500 pés, reporte cruzando 2500 pés. 201 na final do bridge, a circulação deu vai retornar para a Leda aqui. Gente, voe para Leda e chame o centro Recife no 25.1, na perna no 33.25, TAM 3201. 35.3.25. Agora para o detonamento de 5722. 5722 autorizado, chame para início de táxi. Autorizado, camarada.